deixar o coração de fadista falar. Vou pedir-te que venhas agora, mais tarde lembro que pode matar. E eu não quero ficar mais sozinha lá fora. Não quero ficar sozinha lá fora, mas lanço-me a preço a hora. Não quero ficar sozinha lá fora, quero acalmar este peito que chora. Quem vem salvar-me quando me deito? Talvez seja Pedro, e entretanto as mãos em cruz sobre o peito, das mãos de Deus tudo aceito. Talvez que eu morra lá fora, talvez que eu morra entretanto. Do meu canto.